agradou, porque nós há de agradar. Os guerreiros vem arena pra morrer ou pra matar. Se nem Cristo agradou, porque nós há de agradar. Batalhão pelo poder, por dinheiro e ganância, me faz desacreditar e perder a esperança. Me dá uma automática, tira o meu caderno, pois trocam branco do céu pelo vermelho do inferno. Preferem a fama da TV do que a própria paz. Opina pelo dinheiro, engatilha e mata os seus pais. Pra ter fama e luxo, nada no dinheiro sujo. O que vem fácil, vai fácil. Essa é a lei do mundo. Tô cansado de ver morte, pobreza e miséria. Os irmãos entrar pro crime e matar própria favela. Não pensa em ninguém, só lembra de si mesmo. Se julga o bandidão da sociedade, o pesadelo, lagrimador, desespero. Tipo 12 de outubro, a sua mãe levando flor pra enfeitar o seu túmulo. Hoje dinheiro fácil, amanhã caixão lacrado. Gamberri da sua morte, dando rajada pro alto. Sem a luta não há vitória, irmão. Nisso eu persisto, tô firme e forte, sem me entregar pro inimigo. De gravata ou de farda, calça larga, tanto faz. Aqui o terrorismo é em favor da paz. Saber que o ouro brilha tanto que cega os meus irmãos. Contamina o corpo e a alma, apodrece o coração. Faz com que uma criança perca toda a beleza. Com um fuzil na mão e no olhar o diabo reina. Pra quem é do mundão, vale muito um abraço. De quem no fundo do poço viu a cara do palhaço. E que no final das trevas também existe a luz. E ela vem com um batalhão, conduzida por Jesus. Se hoje falo do espinho, até quero falar da flor. Não vou esconder o ódio, sendo que não existe amor. De um ser humano pro outro é só maldade no olhar. A trilha sonora é tiro, mas agora eu peço a paz. Paz, paz, paz, paz. Os guerreiros vêm arena pra morrer ou pra matar. Se nem Cristo agradou, porque nós há de agradar. Os guerreiros.